sozinho. Mas antes era ruim a situação. A situação era ruim. Hoje vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e primeiramente a Deus, segundo o Senhor, porque foi onde eu achei a fonte de... De abrir os caminhos através dos guias de luz, né? É isso. Pois é, e mostrou que o nome do Senhor estava com terra de cemitério, Pimenta da Costa, Pemba Corredeira, e no que desmanchou, seus caminhos se abriram, graças a Deus, né? Irmão Cachoeira apresenta Graças Alcançadas. Como é o teu nome? Juscelino. Como? Juscelino. Juscelino de quê? Jardim Pereira. Juscelino, como era teu caso quando você veio aqui no Irmão Cachoeira? Rapaz, meu caso era porque eu ficava só bebendo. Hein? Meu caso era porque eu ficava só bebendo. Bebia direto ou como era? Rapaz, se eu achasse eu bebia direto. Onde é que você mora, Juscelino? Eu moro na Popular de Canarana. Popular de Canarana. E hoje como é que estás? Rapaz, eu tô bom, graças a Deus. E os cabas que bebem mais, eles te chamam ainda pra beber? Chama, mas eu não vou não. Chama, sempre ficam chamando. É, fica chamando pra beber. Chega, vem tomar uma aqui, ali, Deus me livre. Deus me livre, né? Então está aí, né? Como é o nome da senhora, comadre? É Maria Jesus de Souza. Hein? Maria Jesus de Souza. Ele é o que seu? Marido. Como é que tá ele hoje? Ele tá bem, graças a Deus, não bebeu mais. Como era o jeito dele? Que ele se ele achasse pinga, ele bebia direto sem parar. Não trabalhava? Quando chegava da roça, era bebendo, caindo e levantando e bebendo de novo. Mas agora não bebeu mais não, graças a Deus. Pois é, vamos agradecer a Deus primeiramente, né? E depois o Senhor. Irmão Cachoeira, um sacerdote de Oxalá, todo poderoso. A energia cósmica dos orixás, nascido do berço sagrado do candomblé. Irmão Cachoeira, especialista em desvendar mistérios e desfazer macumbas. Conhecedor profundo dos mistérios do mundo espiritual. Desde os 8 anos de idade, que o Irmão Cachoeira desenvolve este dom. Homem de muita fé, humanitário, caridoso. Centenas e centenas de pessoas já encontraram a cura através dos trabalhos de luz do Irmão Cachoeira. Pela Rádio Planalto AM, o professor Irmão Cachoeira estará atendendo na cidade de Ribeira do Pombal, onde eu estarei atendendo precisamente na sexta-feira, dia 5 do mês de agosto. Chegando em Ribeira do Pombal, procuro o Hotel Cascata até o meio-dia, na sexta-feira, dia 5 do mês de agosto. Depois de meio-dia em diante, estarei de retorno à cidade de Tucano, no Hotel Tucano do amigo Macedo. Pela manhã, na sexta-feira, dia 5, em Ribeira do Pombal, e à tarde na cidade de Tucano, no Hotel Tucano. Cidade de Euclides da Cunha será no sábado, dia 13 do mês de agosto. Chegando em Euclides da Cunha no sábado, dia 13, você procura a pousada Edipe e Pepão do nosso amigo Carlinho. Pousada e restaurante e Pepão, caminho que vai para a feira, vizinho posto de gasolina de seu Nezinho. Euclides da Cunha, no sábado, dia 13 de agosto. Na cidade de Quijingue, será na sexta-feira, dia 19 do mês de agosto. Chegando em Quijingue, procura o Hotel do Carlito, na sexta-feira, dia 19 de agosto, de 7 horas da manhã ao meio-dia. Pousada do Carlito em Quijingue. Professor Irmão Cachoeira, ligue agora e marque a sua consulta. 749-9135-0152. Telefone vivo 749-9987-2723. Só ligar para o Irmão Cachoeira. Acabamos de apresentar mais um programa de fé, amor e otimismo. Lembre-se, o seu problema tem solução. Escreva hoje mesmo e procure-os pessoalmente. Escute o próximo programa. Sua presença espiritual é mais uma corrente da fé que lhe dá a segurança de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a paz esteja convosco e até amanhã. Planalto! Desde 62, de geração pra geração, tem aguardente de jangada, qualidade e tradição, sabor característico e um aroma sem igual. Por isso todo mundo gosta, é preferência nacional. Aguardente Jangada, tanto esquenta com mestria. Pra quem tá desanimado, dá prazer e alegria. Quem tá fraco para o amor, Jangada levanta a moral. É só pedir na palhinha, no corote ou na cristal. Nobre Móveis e Eletros tem as melhores ofertas para você. Conforto, qualidade e designer estão na loja que torna clientes em amigos. Confira: fogão Delicato 4 bocas Clarice, 12 vezes de R$59,90. Liquidificador Valita a partir de R$139,90 à vista. Micro-ondas 20 litros, 12 vezes de R$59,90 no cartão. Sanduicheira a partir de R$99,90 à vista. Nobre Móveis e Eletros. Crédito fácil e sem burocracia. Pedimos suas compras em até 24 vezes no crediário e ainda fazemos entrega e montagem totalmente grátis. Não durma no ponto. Comece o seu dia bem informado e atualizado com as notícias da política, economia, cultura e prestação de serviço. Programa Direto ao Ponto com Júlio Almeida. De segunda a sexta-feira, 7 da manhã, com transmissão simultânea pela Transbrasil FM 95.7 e Planalto AM 660. Direto ao Ponto com Júlio Almeida. A seguir, mais uma atração da sua Planalto AM. Prepare-se. O grande momento chegou. A partir de agora, você vai estremecer. Eu vou dar um cheiro no teu cangote. Ei, ei, ei, depois um beijo nesta boquinha. O fenômeno continua. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Conversa se incomoda, uma cadeira de rodas. Baby, baby, baby, sofro um sonho e choro. Baby, baby, baby, oh baby, te adoro. Baby, quero lhe falar uma história, amigo. O que está acontecendo comigo? De você, porque não gosta de ninguém. Ela já enganou dois. Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. Agora, volume máximo. As batidas do seu coração vão acelerar. O melhor do brega. Espaço Brega, o show do rádio. Eu vou morar no brega. Eu vou... Espaço Brega. Apresentação, Nelson Santana. Nelson Santana. Muito bem, valeu, valeu gente, alô você, boa tarde, minha alegria, boa tarde, simpatia, ótima tarde pra você, tarde maravilhosa de quarta-feira, 3 de agosto, né gente? Hoje é 3 de agosto, ano 2022. Então vamos com o nosso Espaço Brega, o show do rádio, hein? 1:08, e para começar tem Amado Batista, Solidão Sem Fim. Boa tarde, gente. Por onde você for, vai sentir que eu estou na beleza de uma flor, numa canção de amor, nas marcas do seu corpo, que o meu corpo marcou, do sabor do meu beijo, que em sua boca ficou. Se um dia na distância você chorar por mim, você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta, na solidão sem fim. E vou te esperar a vida inteira, enfim. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. Chega mais, uma lágrima cai e eu não te esqueci. Embora e adeus. Espaço Brega, o show do rádio. Quando começa o programa, ela corre pro rádio só pra escutar. Espaço Brega, o show do rádio. Apresentando Espaço Brega. da igreja. Vejo seu rostinho lindo na janela do seu apartamento. Você que tem toda a mordomia, luxo, riqueza e alegria, não se lembra desse jovem sofredor que sofre por o teu amor, que te pede pelo menos um favor, e você não reconhece este amor. YH550, Rádio Planalto AM, 660 kHz, Euclides da Cunha, Bahia, emissora do Grupo Lomes de Rádio Difusão. Desde 62, de geração pra geração, tem aguardente de jangada, qualidade e tradição, sabor característico e um aroma sem igual. Referência nacional. Aguardente Jangada, tanto esquenta como esfria. Pra quem tá desanimado, dá prazer e alegria. Quem tá fraco para o amor, Jangada levanta a moral. É só pedir na palhinha, no corote ou na cristal. Nobre Móveis e Eletros tem as melhores ofertas para você. Conforto, qualidade e designer estão na loja que torna clientes em amigos. Confira! Mesa Tunísia com 4 cadeiras, madeira, 12 vezes, de R$ 109,90 no cartão. Cama Box Casal Reconflex, a partir de R$ 649,90 à vista. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas, Batrol, 12 vezes, de R$ 84,90 no cartão. Armário Viena Madini, R$ 549,90 à vista. Nobre Móveis e Eletros. Crédito fácil e sem burocracia. Dividimos suas compras em até 24 vezes no crediário. E ainda fazemos entrega e montagem totalmente grátis. Voltamos a apresentar Espaço Brega, o show do rádio. Me bloqueia aí, vida. Me bloqueia do teu zap aí, velho. Tá complicado demais. Perdi o grande amor da minha vida. Já tentei diversas vezes me afastar, mas sempre rola recaída. Assistir o seu status na mão do copo de uísque, na outro cigarro. Se realmente você quer que eu viva bem, faz esse babãozão aí. Me comprei a vida, me comprei a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories. Saudade de você me dói, me dói. Sua voz, a saudade de você me dói, me dói. Muito bem, valeu então, Thiago Aquino. Me bloqueia, vida. Pode bloquear a vida, me bloqueia. Já tô bloqueado, né, vida? Esse é o Thiago Aquino, no nosso Espaço Brega, o show do rádio. Olha a hora, 13 horas mais 35 minutos. 1h35. Daqui a pouquinho tem Amado Batista, pra galera que pediu. Vai ter Romeu Cabaré também. Pronto, vamos em Frank Alex, Cordão de Ouro. Alô, Neném do Pelado, ouvindo a gente na Serra da Mãe Nasce. Meu amigo Márcio também, o pessoal do Alecrim. Valeu, galera, tem pra vocês Frank Alex. Cheia de pose de patroa, ela é da zona.

Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente, muito obrigado! Estamos apresentando Espaço Brega. Chora, vagabunda, agora chora. Eu já estou nos braços de outro alguém. Você pisou, me humilhou e jogou fora. Agora chora, vagabunda, sem ninguém. Oh, saudade dela, alô, alô, minha vaquerama de luxo. Aqui quem fala é o cantor Romeu Cabaré. Manda um abraço especial aí a todos os ouvintes da Rádio Planalto e toda a equipe da rádio aí, tá bom? Especialmente a Nelson Santana. Oh, saudade dela. Chora, vagabunda, agora chora, que eu já estou nos braços de outro alguém. Você pisou, me humilhou e jogou fora. Agora chora, vagabunda, sem ninguém. Pessoa tá me fazendo bem. Eu já consigo sair pela cidade e frequentar os lugares que deixei. Eu tô me reaproximando dos amigos e de tudo que eu me afastei. Já não me importo de ver você com outro. Não falo mais em morrer nem ir embora. E os momentos ruins que eu passei, eu superei, vagabunda, agora chora. Chora, vagabunda, agora chora, que eu já estou nos braços de outro alguém. Você pisou, me humilhou e jogou fora. Agora chora, vagabunda, sem ninguém. Eu já consigo sair pela cidade e frequentar os lugares que deixei. Eu tô me reaproximando dos amigos e de tudo que me afastei. Já não importo em ver você com outro. Não falo mais em morrer nem ir embora. E os momentos ruins que eu passei, eu superei, vagabunda, agora chora. Chora, vagabunda, agora chora, que eu já estou nos braços de outro alguém. Você pisou, me humilhou e jogou fora. Chora, vagabunda, sem ninguém. Chora, vagabunda, agora chora, que eu já estou nos braços de outro alguém. Você pisou, me humilhou e jogou fora. Agora chora, vagabunda, sem ninguém. Muito bem, valeu Romeu Cabaré, chora vagabunda, agora chora, pode chorar, viu vagabunda, Nelson Santana tá nos braços de outro alguém, disse aí o Romeu Cabaré, chora vagabunda, agora chora, pode chorar, hein? Beleza, deixa eu mandar um abraço pro amigo Ronaldo lá em São Bento, toda a galera do São Bento ouvindo a gente, obrigado pelo carinho da audiência, galera da região de Canudos, alô Nenê, Nenê aí do Bonuário, rapaz, do Canudos Velho, né Nenê? Beleza, então. Vem aí a grande Copa Society, lá da Beira Rio. É a terceira Copa Beira Rio, lá do Canudos Velho, né, Nenê? Um abraço pro nosso querido Nenê do Canudos Velho, galera da região de Canudos. Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho da audiência, hein, gente? Olha a hora, 1h56, 13 horas mais 56 minutos. 1h56, vamos de Amado Batista. Se não for por amor. Se não for por amor, Nelson Santana não quer. Hã? Só quero se for por amor. Se não for por amor, esse é o Amado Batista. Se não for por amor. Machucar de novo, não quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Amar.

Muito bem, valeu então, gente. Você curtiu aí o Dori Casanova? É antes do. Foi Dori Casanova. G. Dori Casanova no nosso Espaço Brega, né, gente? Espaço Brega, né? Dori Casanova. Eu quero dedicar em especial a minha comadre Naide ouvindo a gente. Galera lá da Baixa do Enxu, né, minha comadre Naide? Um abraço pra senhora, Luiz, Edmundo, Vó Maria. Povo da Baixa do Enxu, né? Curtiu aí Dori Casanova pra vocês. Alô, meu amigo Quinha lá em Ribeira do Pombal. Grande Quinha. Pessoa simpática. Um abraço, hein, Quinha? Vamos falar com Dona Gertrude da Cana Braba de Tucano? Cadê a Gertrude? Tá na ponta da linha aí? Alô, Aninha. Aninha tá na Baixa do Enxu aí, comadre? Minha amiga Aninha. Cheiro pra você, viu, Aninha? Cheiro do tio. Ó, 2:06. Cadê minha amiga Gertrude da Cana Braba de Tucano? Dona Gertrude, boa tarde. Boa tarde, Nelson Santana. Quem fala é Gertrude. Nelson, passa pra mim uma música de Cristiano Neves, oferecendo a toda a minha família, principalmente a você aí, Nelson Santana. Deus dê uma boa tarde. Contagiosas e desavença entre filhos e pais. Deus criou o mundo e o universo, deixou o ser humano para poder progredir. Tem homem que é o pior animal, em vez de procriar, só quer destruir. Chegando o final de tudo que a Bíblia diz. Se você só praticou o bem sem olhar a quem, o seu fim é feliz. Mas você que praticou o mal e fez desigual com o seu irmão, Deus mandou lhe dizer que você vai sofrer pra alcançar o perdão. Passo Brega, a apresentação Nelson Santana.

eu sei que eu vou te perdoar. Na volta eu mentei, eu sei que eu vou te perdoar. Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar. Obrigado! Muito obrigado, galera. Eu vou embora. Um beijo no coração de vocês. Mais uma vez agradecer por esse espaço maravilhoso. Obrigado! Espaço Brega. Apresentação: Nelson Santana. Suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Isso há muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Brega, o show do rádio. Se você

Brega. Apresentação Nelson Santana. Chove. daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Abraçados corpos.

Espaço Brega, apresentação Nelson Santana. Muito bem, valeu então, gente. José Ribeiro, a beleza da rosa. Eu sou o José Ribeiro no nosso Espaço Brega, que chegamos ao final, né, gente? Final do nosso Espaço Brega de hoje, nessa tarde de quarta-feira. Espaço Brega de volta amanhã. Amanhã, 1 da tarde, tem mais Espaço Brega, tá bom, gente? Vamos finalizar, como sempre, com o saudoso Valdir Soriano. Daqui a pouquinho tem tarde livre, muita música gostosa pra você, tá bom? Vamos finalizar o Espaço Brega com ele, o saudoso Valdir Soriano, a última de hoje.